últimas notícias. O campeão de feiras de ciências em três estados e mascota Wells, Harvey Sniffelkins, adoeceu. Sim, a vida de Harvey, o rato, adorada mascota do grupo de ciências, aproxima-se do fim. Passamos a emissão para o repórter Donny Rogoncomo, que está ao vivo com o homem das ciências da Wells, senhor... Angst. Bem, um dia o Harvey estava na sua rodinha feliz e contente, depois, bem, ele não conseguia sair da sua caminha. O clube de veterinários diz que é cansaço, mas eu sei que não. Fui eu! Eu não devia ter exigido tanto deles. Há quem diga que me estava a aproveitar da sua glória. E se for verdade, ao menos consegui o prémio da Feira de Ciências. Mas sei caro. Saiu. Caro. Toda a equipa de reportagem da Wells, seja o Harvey. Melhoras. Assunto menos sério, já que esta história é praticamente tudo. O almoço de amanhã é filetes. Mais uma vez, o almoço de amanhã é filetes. Eu sou Kili Teslow, deusinho. Eu sou Phil Diffie, adeusinho. Sorri para a câmara, agito o cabelo de forma atraente. Quer dizer, corta. Esquece. Corta. O seu nome é Phil e é o nosso Harvey. Somos vividas com a família atrás, numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vai conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o Harvey do século XXII. Está de férias, está, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram de sacar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Aqui que vamos enterrar a cápsula do tempo da nossa escola e vai ficar aqui enterrada durante 100 anos para ser aberta por estudantes do futuro. Que tipo de coisas se põe na cápsula do tempo? Excelente pergunta, menina Teslow. Os objetos devem ser representativos a nível individual e a nível geral. Eu próprio tive as minhas dúvidas em escolher, até ter olhado para a minha lista de compras, onde encontrei a receita secreta da lagosta do Henrique. E um cupão de oferta de uma lata amolgada na compra de uma lata de tomate. Tomate, meninos. Eu vou pôr uma lata dos famosos tomates Pickford. Ei, Sr. Hackett. Sim? Eu só estou a ter um ataque de inteligência. E se enchêssemos a cápsula com aquelas cobras saltitonas, assim quando eles abrissem daqui a 100 anos, Kablooey! Hã? O quê? É comédia intemporal. Podemos lá pôr o Owen? É isso! Uau! Não mexas, não toques. Já sei, tenho umas calças que estavam na moda na primavera. As pessoas do futuro vão saber que nós éramos as pessoas com mais estilo de sempre. E depois nunca mais vou usá-las. Kili, é uma cápsula do tempo, não é uma loja de segunda mão. Quê? Pensa no que se aprendia se abríssemos uma cápsula do tempo de há 100 anos atrás com um par de calças com cintura baixa e brilhantes de lado. Bem, ficávamos a saber que o Oeste era mesmo louco. Deixem-me ser o primeiro a contribuir para a visita do Harvey ao ratologista em Phosphate City. E porquê é que eu tenho de ser a babysitter deste rato? Bem, mas quem mais poderia ser senão a presidente do grupo de ciências? Temos de dar o exemplo, menina Diffie. Tenho de fazer de careca, Palerma. Eu ouvi! Muito bem, malta! Toque cá esvaziar os bolsos! Quanto maior for a quantia, mais depressa esta campainha para de tocar! És uma mina de ouro peluda. 2 euros para um roedor doente, patroa. Olha só para o pobrezinho. Ei, ele parece-me ótimo. Voltas esporádicas na roda seguidas de complicações é um dos sintomas da doença do Harvey. Reticulose. Oh! O problema não vai ser angariar dinheiro para o teu exame. Vai ser decidir onde é que a mamacita vai gastar o resto. Será que devia pôr a minha bolsa do gato na cápsula do tempo? Ai, é tão difícil! Já sabes o que é que vais pôr na cápsula? Sei lá, todas as minhas cenas fixas são de outro século. Bem, põe qualquer coisa que represente quem tu és agora. Tipo, filho do século XXI. Eu nem percebo a utilidade da cápsula do tempo. Afinal, o que importa se lembram de nós daqui a 100 anos? Não é que umas calças quaisquer ou uma bolsa de gato vá mudar alguma coisa. Eu não quis dizer isso. Primeiro gozas com a minha ideia das calças. Agora criticas a minha bolsa do gato que por acaso é tão funcional como adorável. Eu sei. Porquê que não pões uma coisa do futuro ou isso tipo uou, sou Phil Diffie, eu sou fixe, sou do futuro. Killy, foi sem pensar, disse por dizer. Bem, o que será que ias dizer se tivesses a pensar? Olha, sabes que mais? Vou contornar o problema e não te vou dizer mais nada. Podemos fazer isso. Está bem, foi sem pensar de novo. Cheira-me a pouco. O que tens aí, querida? Oh, nada, e não pensem que é dinheiro. Algo me diz que estas cortinas não ficam bem aqui. Não há problema. O que é que achas? Das cortinas da casa de banho aqui? Faz-me lembrar o bife assado que está sempre a cair do armário dos remédios. Estás a perceber, mãe? Alguém teve um mau dia? Oh, não. Ótimo. Só disse a coisa errada àquilo e hoje e agora ela está zangada comigo e detesta-me. O senhor prefeito cometeu um erro? Belisquem-me, deve estar a sonhar. Eu disse belisquem-me! O que é isto? Cápsula do tempo da Wells? O que é uma cápsula do tempo? Ah, é a razão pela qual eu discuti com a Killy. É tipo um contentor em que as pessoas de hoje põem tralha. Eles acham que as pessoas do futuro vão estar interessadas neles. Oh, isso! Cápsulas do tempo. Isso saiu de moda quando as pessoas começaram a poder viajar no tempo. Com os diabos! Eu já vi isto antes! Pai, isso é impossível. A escola só comprou isso hoje. Não, foi antes, no futuro, quando eu e a tua mãe começámos a namorar. Foi num dos nossos famosos piqueniques românticos. Here we are, stretched out like a pair of shooting stars. On any given day, luck comes into play. Diz que foi enterrada aqui há 100 anos. Vamos abrir? Abre já essa lata, Lloyd! Uau! Tomates! Oh, e uma receita de camarão! A razão da extinção do camarão! Isto deve valer uma fortuna! Oh! Que lindo! Guardei-a desde esse dia. Punha a tocar à noite quando vocês eram bebés. A minha caixinha de música! Quer dizer, a minha caixa de música. Fixe. Fazia-te sempre sorrir. E ainda te faz sorrir, mesmo quando estás chateado com aquilo. Oh, o bebé que é caixinha de música! Quando tu eras bebé, nós salpicávamos o teu rabinho com pó da lua com cheiro a mel. Isso não sai daqui. Esperem lá. Encontraram tomates? O Hackett disse que ia pôr uma lata de tomates na cápsula do tempo. Isso quer dizer que a cápsula que vocês encontraram no futuro é a mesma que nós vamos enterrar na sexta-feira. Então, se deixarmos um bilhete para nós próprios na cápsula do tempo, a tua mãe e eu vamos vê-lo quando abrirmos a cápsula do tempo no futuro. Oh, que romântico! Qual romântico? Escrevemos um bilhete a avisar-nos para não viajarmos no tempo. Se não viajarmos no tempo, não ficamos presos neste século. Os Diffies voltam a 2121. Então, vamos embora? Não. Assim que esse bilhete for para a cápsula do tempo, desaparecemos imediatamente. É como se nunca tivéssemos viajado no tempo. Porque não viajamos. Bem, ao menos restam-nos as nossas memórias. Vocês não percebem. Se nunca fizemos a viagem, nunca ficámos presos aqui. Não há memórias. Mas então não nos vamos lembrar de nada nem de ninguém? Não me vou lembrar daquilo? Nem ela de mim? Ainda bem que ela te detesta, hã? Olá, Killy. Olha, desculpa o que se passou ontem. Eu não devia ter dito o que disse. Desculpe, somos amigos? Pronto, eu mereço isso. És um dos amigos do Owen? Sim. Sim, sou um dos amigos do Owen. O Phil. Muito prazer, Phil. Killy, vá lá. Nós somos melhores amigos. És a minha parceira na sala de vídeo. Sala de vídeo? Eu sou a subcapitã da Clark Jr. e pela última vez eu nunca te vi. Ei, Killy, pronta para o grande jogo? Oh, Ana, patife. Estou sempre a dizer-lhe. Alguém encontrou o meu bife? Estou a ficar assustado. Killy? Killy? Killy? Pesadelo com a Killy? Não, não, claro que não. Oh, bem, isso é estranho. Porque enquanto dormias dizias Killy, Killy, pesadelo. Pronto, tive um pesadelo com a Killy. Eu não lhe consigo dizer que me vou embora. Como é que eu lhe posso dizer que assim que puser o bilhete na cápsula do tempo eu desapareço e nunca nos vamos lembrar um do outro? Querido, eu sei que provavelmente não queres o conselho da tua mãe. Ah, quero, pois, sou só um miúdo. Por favor, alguém me aconselhe. Não lhe digas nada. Ainda têm um dia inteiro juntos. Faz dele o melhor de sempre. Obrigado. Mãezinha. Oh! Dez, vinte, trinta, quarenta... Cinquenta, sessenta... O dia mais lindo de sempre. Mas o meu lado mau diz-me que posso ir mais longe. O que posso eu fazer para continuar a lucrar com este rato? Phil, perfeito. Tenho estado a pensar no que vou escrever para mim mesmo. Diz-me o que achas. Caro futuro Lloyd, como vais? Estou bem. Tu estás fantástico. Ouve, não compres uma máquina do tempo usada no Máquinas do Tempo Usadas e Escorregas do Marty. Compraste a máquina do tempo em segunda mão? Eles tinham escorrega! Ao vivo do Laboratório de Difusão do Liceu Wells, é o primeiro leilão anual para salvar o Harvey. Aqui está a vossa anfitriã pelas próximas 24 horas ou até ao fim das aulas. Pim Defe! Obrigada ao porteiro de patilhas. E obrigada por se juntarem a nós. Contamos bater o recorde de fundos do ano passado. Que pelos vistos já igualámos. E para nos ajudar, temos um convidado especial da TV, Ben Savage. Obrigado a todos e obrigado, Pim. Pim, é ótimo estar aqui. Mas mais importante, Pim, é ótimo poder usar a minha fama como celebridade para ajudar a combater esta terrível doença. Tens razão. Obrigado, Pim. Muito pouca gente sabe disto. Mas os estudos mostram que 20% dos ratos sofrem da mesma doença. 20% de todos o quê? Ratos. Ratos? No telefone disseste-me que o Harvey Sniffleclins era um rapazinho. Técnica e legalmente, eu nunca usei a palavra rapaz. Ai, eu não acredito que voltei a ser enganado. Ouve, Killy, estar a discutir por uma cena que eu disse é a última coisa que devíamos estar a fazer. A nossa amizade é diferente de todas as outras. Já ultrapassou tantos obstáculos. Não podemos deixar que isto estrague. Estás a ignorar-me ou tens a boca cheia? As duas. Ouve. Não podemos esquecer que isto aconteceu e tentar fazer que este dia seja o melhor de sempre? Pode ser. Se prometeres que não vais gozar com o que eu decidi pôr na cápsula do tempo. Prometo. A tua bolsa de gato é ótima, perfeita. Não, não é a bolsa. É isto. A minha caixinha de música! Engasguei-me. A minha mãe diz que foi a primeira coisa que me fez sorrir em bebê. Sim, acho que pode ser verdade. Vai ser bom se fizer sorrir um bebê do amanhã? Sim. Sim, boa ideia. O que é que estás a fazer? Uma coisa. Não te preocupes, não vou magoar a árvore. Pronto. Killifil. O que achas? Gostei-me. Isso é o que fazem os namorados deste século. Oh! Bem, posso pôr amigos para sempre. Boa! Podes pôr um coração à volta dos nomes, tipo amigos para sempre? Não. Isso é piroso em todos os séculos. Tens razão, desculpa. Obrigada, chefe Pequeno Lobo. O Harvey agradece o generoso donativo da Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Reincêndios. Mas não chega, amigos. Estes ratos não se curam a si próprios. Se não acreditam em mim, ouçam o que este especialista tem para dizer. Estes ratos não se curam por si só. Sem os generosos donativos de pessoas como vocês, temo que o Harvey nunca mais seja capaz de abandonar o navio. Estou certa, Danny? Acho que o paciente acabou de ter alta. O quê? Onde está ele? Menina Diffy, o grupo júnior de contabilidade tem algumas dúvidas sobre o dinheiro angariado. Basicamente, onde está? Eu posso explicar? Apanhem-na! Alunos, pais, membros do meu círculo de recolha de receitas e, claro, representantes do gabinete do diretor Tillyweck, obrigado a todos pela vossa presença nesta extraordinária ocasião. Não é excitante? É como escrever uma carta para o futuro. Phil, o que é que se passa? Estás bem? É chegado o momento de cada aluno colocar o seu objeto pessoal na cápsula do tempo. Se me dão licença. Esta lata dos famosos tomates de Pickford é para mostrar ao futuro que Pickford é mais do que o lugar onde nasceu o adorado ator Rusty Grumble, mais conhecido pelo papel como homem assustado nos filmes A Patrulha dos Macacos 1 e 2. Vamos em frente. Isto mostra que Pickford se preocupa com todos os bebês do futuro. Que lindo momento. Isto é para manter o futuro bem disposto. O anis tem cobras saltitonas? Oh, não, senhor. Sim. Este dedo pode não parecer muito, mas significa muito para a minha família. Eu pensei que ser recordado daqui a 100 anos não era importante. Mas trocava 100 anos de memórias para me lembrar da pessoa mais importante e especial que eu alguma vez conheci. Killy Taslow. E agora... Sim, bem, foi um pouco artístico, mas muito bem em filme. Killy. Phil Diffy, este é o momento mais embaraçoso da minha vida. Força, Diffy! Força! Força! Digam adeus ao vosso dinheiro, tolos! Raio dos ratos! Então? O que se passou? Eu sei lá, se o bilhete está na cápsula, eu devia tê-lo lido no futuro e nós já não devíamos estar aqui. Para a mulher que eu amo. Oh, e? Para o homem que eu amo. Oh. Ei, parece que nos escapou qualquer coisa. Amendoins com 100 anos. Yummy! Oh! Oh. Ah, desculpa, querida, desculpa. Pronto, já está. Oh, sim. Oh, bolas. Oh. Olha, tenho uma surpresa. Para a semana vamos escolher uma máquina do tempo. Querido, essas máquinas do tempo são caras. Vamos ao Máquinas do Tempo Usadas e Escorregas do Marty. Acho que vai ser divertido. Pois vai, eu tenho um escorrega. In every little